Não consegui, fiz projetos, viajei, fui voar e até nadei. Praia, surf, sol radiante, noites quentes, céu brilhante. Muito esporte, muito mar, mas nada disso me deu paz. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Estou desanimado, triste ou preocupado. A alegria do Senhor é a minha força. Novamente eu tentei descansar, então pensei num lugar bem afastado, onde eu fique sossegado. Uma casinha de sapê, uma rede, um bom café, passarinhos a cantar, mas nada disso me deu paz. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Quando estou desanimado, triste ou preocupado, a alegria do Senhor é a minha força. Finalmente eu pensei, se eu pescar me fará bem. Pego a isca e o anzol, chapéu de palha contra o sol. Roupas leves, pés no chão, Coca-Cola, queijo e pão. Tudo está como eu queria, mas só sinto agonia. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Quando estou desanimado, triste ou preocupado, a alegria do Senhor é a minha força. Se eu pescar me fará bem. Pego a isca e o anzol, chapéu de palha contra o sol. Roupas leves, pés no chão, Coca-Cola, queijo e pão. Tudo está como eu queria, mas só sinto agonia. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é